Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre The Terror. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Vocês acham que a água é rápida? Deveriam ver o gelo. Samuel Jackson, do fundo do mar. Hoje eu tô aqui com o Everton. E essa série tem tudo de HP Lovecraft. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. He spoke in our tongue. He was dying. He pointed south, says they were going overland, home. But they could barely walk. With Tunbok behind them. Tunbok. Maliyak. Behind them, coming, always coming. Someone was pursuing them. An Eskimo? From the shamans. The thing that eats in two legs and four. The thing made of muscles and spells. I don't understand. Is he describing a man? Sorry, Sir James. I don't know what the hell he's describing. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez vamos falar de série. Vamos falar da nova série da AMC, do canal AMC, que acabou de terminar, né? Terminou no dia 20 de maio, 22 de maio, que saiu o último capítulo da temporada, da primeira temporada dessa série. A série que estamos falando é The Terror, um drama histórico que estreou no canal AMC no dia 25 de março de 2018. Teve a sua primeira temporada completa agora em 10 capítulos, e a gente resolveu falar dessa série que está tendo muitas boas críticas e a gente descobriu por que assistindo ela. Então a gente vai comentar um pouquinho da história, dos personagens e do contexto histórico dessa série, certo? Certo. Então, The Terror, como eu comecei falando, é um drama histórico, porque ela narra, primeiro de tudo, é uma série produzida por Ridley Scott. Também já é uma atenção a mais que a série já tinha tido antes de começar. O Ridley Scott tá se aventurando nesse mundo das séries, né? Ele já tinha feito uma série que foi muito bem de crítica, que foi o Tabu, que eu acho que o Everton assistiu. É, eu assisti. Não é bem que ele produziu meio que assim, ele tava junto, sabe? Não é bem dele, sabe? É muito mais do Tom Hardy mesmo, mas realmente é uma outra série que é muito boa também. Mas eu acho que a The Terror realmente tá mais a série dele. Ele abraça como produtor executivo da série, ele e outras pessoas, né? Mas o nome dele acaba sendo mais forte ali. E a série é comandada por um cara chamado David Kaganich. Eu não sei dizer o sobrenome dele, que é o showrunner da série. A série é uma série americana, mesmo contando com atores britânicos e todo o enredo britânico, mas é uma série americana e esse cara é o showrunner e o Ridley Scott está na produção executiva. Mas do que se trata a série, né? A série é baseada no livro de Dan Simmons, o livro do mesmo nome, The Terror, que foi lançado em 2007. No Brasil ele tem uma edição lançada em 2014 pela editora Rocco. A história é ambientada em 1845, durante a expedição de Sir John Franklin, um coronel, que ele chama, o capitão da marinha inglesa, e seus 130 homens que viajaram procurando uma passagem do noroeste que faria a ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. A partir dessa expedição e dessa série retratam o livro e barra série retratam essa expedição que aconteceu de fato, realmente é um fato histórico, e que seus tripulantes, os 130 tripulantes, o capitão e todo mundo que estava ali, não voltou com vida, né? Então todo um mistério à volta do que aconteceu com essas duas embarcações, a The Terror, que é uma das embarcações, e a Erebus, que é a outra embarcação, o que aconteceu com ela nessa viagem, que eles não conseguiram achar a passagem do noroeste, ninguém voltou com vida, e todo o mistério que envolve isso. A série traz toda essa ambientação e traz um mistério sobrenatural para essa explicação, né? Que o livro traz e eles acabaram trazendo pra série desse fato histórico, pra um tipo de explicação, né? Fictícia, obviamente, ou não, né? Não vou garantir nada, mas fictícia até que se prove ao contrário. É, isso aí deve ter sido bem dedo do Ridley Scott pra dar aquele gostinho de, vamos colocar uma coisa anormal aqui pra deixar mais assustador o que já é assustador, né? É, na verdade, é baseado no livro, né? O livro já traz toda essa história, né? O livro, curiosamente, é um livro de mais de 700 páginas. Eles adaptaram numa série de 10 capítulos. E eu não li o livro, mas a história é muito bem contada. Então o livro deve trazer muito mais coisas e muito mais fatos. Eu acho que da cultura mesmo esquimó e sobre a história da criatura que aparece durante a série. Toda uma mitologia que deve ser criada em volta desse sobrenatural que tem na série e provavelmente tem muito no livro também. Mas agora, pra gente começar o nosso cast, eu queria saber o que vocês acharam em geral de The Terror. Pra mim, a série foi incrível, muito boa, e ela consegue trazer de forma rápida, forma bem precisa, isolamento, solidão, loucura, todas essas coisas, esses fenômenos, esses acontecimentos que você tem quando você tem vamos dizer assim, um grupo de pessoas isoladas num lugar só, entendeu? Foi muito bem trabalhado. Como foi apresentado isso, entendeu? Esse lado sobrenatural também impressionou bastante. Tem todo aquele tom do terror, do mistério, do sobrenatural. Eu acho que ficou muito bem encaixado. Em geral, uma das melhores séries de terror que eu assisti, assim, nos últimos tempos. Pra mim, nota 10. É, a série é muito boa. Ela traz muito esse aspecto que o Ivaldo falou, da mente humana sendo destroçada, né, cara? Que é um conceito muito que... Por isso que eu falei na abertura que é muito relacionado ao Lovecraft, né? Porque são as pessoas que são levadas a um estado de loucura, e durante a história você percebe que é diversos fatores, né? O fator mesmo do isolamento que eles estão, o fator da doença que a gente vai falar depois, do monstro em si que age e eles não sabem como capturar ou como matar ou quando ele vai agir. São elementos que trazem, que constroem uma história muito boa, né, cara? E a ambientação é um negócio inacreditável nessa série, porque você se sente mal também junto com os caras, sabe? Eu acho que aí que tá o maior mérito e o maior dedo que eu encontro de você comparar as obras do Ridley Scott no cinema e da série, que é a ambientação. A ambientação dessa série realmente, ela é incrível, mesmo porque os caras estão perdidos, eles têm que passar a sensação de solidão, de fraqueza, de que eles estão perdidos num lugar inóspito, porque eles não sabem o que fazer. E a série, ela retrata pra mim muito bem, primeiro com cenário, segundo com trilha sonora, e trilha sonora entenda como trilha sonora muito baixa ou às vezes não tem, simplesmente não tem, é só o barulho do vento. Tem horas, cara, que só toca, tipo, é como se fosse uma única nota, tá ligado? Fica toda hora assim, um único barulho, durante puta tempo do diálogo dos caras, tá ligado? E você fica naquela tensão, sabe? Falando, puta, mano, vai acontecer alguma coisa, sabe? É, exatamente, ou barulho de, também tem barulho, por exemplo, de algum objeto que tá sendo carregado, alguma coisa que tá acontecendo ali no cenário, e só aquilo é que faz o som ambiente. Então você realmente tem um som ambiente daquele lugar, e eu acho que isso me transportou muito pra aquela situação. Eu consegui, durante a série, assistindo, me colocar no lugar daquelas pessoas e ter o sentimento de realmente estar fudido que eles estavam tendo durante a série. Essa sensação, pra mim, ela veio muito com essa imersão do cenário, entendeu? Aquele plano de sequência de mostrar uma cena mais fechada e, na sequência, jogar uma imagem de uma cena de tipo, vai expandindo, sabe, a área onde eles estão, pra você ver cada vez mais o vazio, o nada, o gelo. Isso aí, cara, me introduziu muito dentro daquela história. Trouxe aquela sensação do isolamento, do medo, entendeu? Me deixou bem, bem, bem impressionado, por sinal. Você vê os caras, tipo, pelo fato de ser um negócio que era uma viagem que eles fizeram por um dos polos, né, cara? E ver eles, o navio preso no gelo, sabe? E eles andando em cima do mar, velho. Uhum. É uma sensação que dá, velho. Que você fala, não, os caras se foderam, realmente, sabe? Exato. E a série vai construindo essa sensação de derrota a cada capítulo, né? Então, a cada capítulo a gente tem um pouquinho de problema, um problema novo que tá acontecendo, as pessoas sendo alteradas por aqueles problemas que estão acontecendo. A série soube construir muito isso, muito, muito bem, tanto pelo cenário, quanto pela trilha sonora que a gente comentou, tanto pela atuação dos atores, em sua maioria o elenco é todo masculino, porque naquela época tenho certeza que a marinha inglesa não tinha nenhuma mulher na tripulação, e as mulheres que aparecem durante a série são as esposas nos flashbacks, que eles lembram das coisas do quando eles estavam na Inglaterra, em terra firme, vivendo as suas vidas, e também que é um contraste legal que tem na série, né, quando eles estavam pensando no planejamento de toda aquela expedição e do que fato acontece naquela expedição. Então a série vai construindo muito bem essa sensação de derrota completa do que aconteceu, mesmo porque se você conhecer a história, né, você já fica pensando no, assim, obviamente eles têm a liberdade criativa de mudar o final, né, de mudar uma coisa que aconteceu de fato, mas você sabe que não é uma história feliz com um final feliz, né, você sabe que aquilo é pesado e que aquilo vai gerar um sentimento muito ruim. E esse sentimento é muito bem passado por todos os atores. Eu acho que os atores mandaram muito bem nessa série. Por falar nesse negócio de, tipo, não é um final feliz, não tem como o cara reclamar de spoiler nessa série, porque no primeiro capítulo, na primeira cena, já fala que a tripulação inteira morreu. Então não tem o que o cara reclamar, porque é a primeira cena da série. Isso foi um charme à parte. Eu achei bem interessante, porque é o que o Everton falou, já é o maior spoiler de todos. O cara já chega e fala, então, todo mundo morreu. Só que traz ciclo, aquela, né, coisa... É, exatamente. Só que traz aquela ideia de, ó, meu, meio que deixaram aqui pra ninguém ir atrás deles. E, pô, mas o que aconteceu com eles? Ah, eles foram perseguidos. Perseguidos por quê? Por um tumba. Que tal? O que que é isso? É um negócio que faz, anda de tal jeito, come isso, mata aquilo, não sei o que lá. Você fala, pô, os caras morreram, mas eu quero saber o que é isso que esse cara tá falando e o que que aconteceu com eles. Então você já entra e... Você já entra meio que assustado, preocupado, já entra tenso pra começar a assistir a série. Isso é muito foda. Você já assiste falando, que hora que vai dar merda, né? Exatamente. Você fica pensando que hora que vai dar merda e depois quando você começa a assistir, você fala assim, quando é que vai parar de dar merda, né? Rapidamente você fica pensando, pô, chega, né, velho? Os caras só se fodem. E realmente, pessoas que gostam de coisas felizes, eu acho, eu não recomendo assistir The Terror, mas pessoas que gostam de uma boa, um bom drama, realmente, e atores conhecidos, como a gente vai comentar agora, falando dos personagens e do enredo. Da série e como ela se desenrola e dos personagens dela, né? Então, como a gente falou, realmente são duas embarcações procurando a passagem do noroeste, que vai interligar o Atlântico ao Pacífico, e a gente tem dois barcos, o The Terror, que é comandado pelo Francis Crozier, que quem interpreta ele é o Jared Harris, que é um ator mais conhecido por Mad Men, que também é uma série da AMC, e o outro barco é comandado pelo capitão das duas embarcações, que é o John Franklin, que é vivido pelo Ciaran Hinds, que você deve conhecer como Mace Rider do Game of Thrones, ou você pode conhecer como o vilão do Motoqueiro Fantasma 2, Espírito da Vingança, que a gente comentou no podcast. Bom, mal e feio, Nicolas Cage. O vilão do Tomb Raider 2, né? Exatamente. Mais recentemente, é verdade. Caramba. Tirando os nossos... Ou o vilão do Liga da Justiça, né? Nossa, pode crer. Porque ele é vilão, véio, pra cacete, só faz vilão, velho. Nessa série nem tanto, mas... Nessa série nem tanto, mas realmente, né? E só um vilão bosta, por enquanto. Ele é um puto. Ele é um bom ator, muito bom ator. Os papéis dele realmente não estão sendo muito bem escolhidos, mas o John Franklin foi muito bem escolhido. Então, a figura histórica do John Franklin, que é esse cara que foi o capitão dessa expedição para descobrir essa passagem, é vivido pelo Ciaran Hinds. Então, a gente tem no começo da série ali, primeiro, segundo capítulo, eles chegando, eles estão no mar ainda e tal, e chegando a uma situação que eles já não sabem muito fazer, que é o gelo, né? Eles chegam num lugar completamente cheio de gelo e eles não sabem para onde ir, estão perdidos e presos. E nesse começo da série a gente vai conhecendo os personagens, são mais de 100. No começo da série, pelo menos, eu tive a sensação de demora um pouco pra você decorar quem é quem, são muitos nomes, são muitos personagens. Às vezes você tá vendo a pessoa e as pessoas estão usando mais ou menos a mesma roupa, são mais ou menos a mesma cara, e você fica meio perdido em saber quem são os personagens. Então você acaba decorando só o personagem principal, os personagens principais, os capitães, no caso o Francis ou caso o John Franklin, acaba decorando o outro, o comandante que fica no Erebus, o comandante do John Franklin, James, né? O James Fitzjames, que é vivido pelo Tobias Menzies, que vocês devem lembrar como o Edmund Tully do Game of Thrones também tá em peso aqui. Então fica meio confuso assim os personagens, quem é quem. Pelo menos pra mim, no começo, eu demorei a decorar pelo menos uns personagens principais, eu demorei a decorar quem era. Principalmente quando ele chama o Ivaldo, tipo, um nome e depois chama um outro. Uh-huh. Essa é a maior treta, velho. Muito, porque, cara. Porque, tipo, O capitão falava assim, Francis, o outro falava Francis, aí todos os caras se falavam pra ele, senhor capitão Crozier, tá ligado? Disse, quem é quem, cara? Quem são esses caras, velho? E junto desses que vocês falaram, acho que o Harry Goodser lá também você consegue destacar, você pega ele rápido, né? Não, sim, ele tem sua importância também. E ele tem um nome Goodser que não tem como você... errar, né? Exatamente. É verdade, o Harry Goodser e um dos personagens principais também, que é o Rick, o o Cornelius Rake, que é um marujo, né? Um cara baixa patente ali, que a gente vê que depois tem um papel importante durante a série. Uhum. Então a gente tá nesse começo que eles estão presos ali. Então a gente tem um primeiro arco da série ali, que é eles nos navios, chegando a esse final, a esse problema que eles vivem ali, e saindo pra fazer uma vistoria, né? E reconhecer o local que eles estão, saber como é que eles vão poder avançar dali. É, porque tem um fator principal, né, que prejudica, que eles meio que ficam um pé atrás, é com a doença de um marinheiro também, né, que o Woodser também começa a pensar já que tem alguma coisa errada, sabe? Sim, sim. Então, nessa primeira exploração do território, eles vão ter o primeiro conflito, o primeiro problema ali, né, que eles vão fazer essa exploração, e ocasionalmente eles encontram um problema que acaba matando alguns dos seus homens ali daquela expedição, e eles não sabem que problema é esse, e no meio desse termo eles acabam matando um nativo dali, um esquimó daquela região. Então primeiro a gente já tem a primeira merda aí acontecendo, né? Não, já começa o fato de você estar num lugar simplesmente isolado e ter que amarrar um barco nas costas e arrastar ele por onde você não sabe onde vai dar. Já é uma coisa meio complicadinha, né? E uma coisa interessante também é que é a primeira vez que a gente tem esse problema, até essa primeira exploração, então a gente tem a introdução de mais uma personagem muito importante, que é a Lady Silence, que é uma nativa dali daquela região e que tem o pai morto no começo por pôr um desses exploradores que foram lá, um desses ingleses, um desses barujos do navio, ou qualquer outro seja o cargo deles, e eles são levados pro navio e tal, então a personagem é introduzida nesse momento como uma pessoa daquela região que vai poder dar algum tipo de informação pra eles. Uma coisa que a gente tem no começo da série é o conflito de ideias do capitão do The Terror e do capitão do Erebus, do Francis com o John. A gente tem um conflito de ideias. O Francis acha que eles têm que ir pra um caminho e o John, como é o capitão, tem a prova final, ele acha que eles têm que fazer outro caminho. Então, a gente já tem um pequeno conflito no começo da série, né? Já tava vendo um pouco dos lados de cada um dos personagens, né? É, porque o John Franklin, ele, na série, ele mostra que ele meio que é um cara que ele acha que é um argonauta, né? Que é um herói dos mares, que vai tudo dar certo, e ele é muito religioso também, isso também pega muito, né? Então ele é um cara que ele fala, não, Deus tá do nosso lado, então não vai ter problema, sabe? Enquanto isso, o Francis, ele é muito mais pé no chão, né? Então ele fala, pô, não vai dar pra gente fazer isso, sabe? Só que eles usam muito uma ideia que é o quê? Como eles eram um navio muito bem equipado, então o capitão Frank sempre fala, ó, não, a gente consegue sobreviver 3 anos tranquilamente, sabe? Porque a gente tem comida pra 3 anos, então não é problema o que a gente vai fazer, mas o Francis entende que mesmo nessa situação não dá pra fazer o plano que o John Franklin tá pensando, sabe? É interessante o que você falou, Everton, porque historicamente, mesmo por fatos, essa expedição foi uma das mais equipadas da época, equipadas tanto em potencial dos navios que foram, quanto de homens, de estrutura. Eles tinham uma estrutura boa pra fazer uma expedição longa. E muito do que você comentou também, do fato do capitão John Franklin, ele ser visto realmente como um desbravador, já ter feito outras expedições importantes. Então, pô, pegaram o melhor, vamos dar o melhor pra ele. Então tem total a ver com a história real mesmo. E o que é explorado também, quando você tem um flashback, né? A gente tem um flashback de uma ópera que tá sendo tão homenageando ele, né? Não tem um personagem que faz ele naquela ópera que ele está assistindo. Ou eu tô ficando doido? Tá certo, não, é isso mesmo. E eu fiquei meio preocupado nos primeiros capítulos, que mostra isso, mostra essa questão do passado, sabe? Dos flashbacks. Aí eu falei, será que vai ter muito flashback e tal? Mas não, isso é uma coisa que a série faz muito bem. Ela mostra alguns flashbacks, mas muito pouco, e são pontuais pra você entender a relação dos personagens. Mas fora isso, cara, muito legal, sabe? Eles não usarem isso, não usarem o flashback como parte integrante de toda a série, sabe? Imagina se fizesse flashback pra contar a história de cada personagem, ia ficar uma bosta. É verdade, ia ficar uma bosta. Mesmo porque são muitos personagens, né? Mas eles acabam trazendo um pouquinho de flashback dos mais importantes, né? A gente tem ali do John, a gente tem do Francis, a gente tem do Rickey. Só dos três, eu acho. Acho que não tem do James Fitzjames. Só tem dos três mesmo. Então, quando a gente tem esse primeiro problema da Lady Silence no navio e de algo misterioso que os atacou, eles têm primeiro um pensamento de que era um animal selvagem daquela região, né? Primeiro, eles já estavam vendo que ia dar ruim, né? Que eles estavam num lugar que eles não tinham muito pra onde ir, então eles iam ter que esperar um tempo ali pra ter um gelo e talvez tentar encontrar um caminho. Então, eles tinham que ficar naquela situação por um tempo. Então, eles estão pensando em como resistir àquilo. Só que agora eles tinham um fator a mais, que era o fator de um animal selvagem que matou uma das pessoas ali da... da corporação e podia vir a atacar outras pessoas, né? Então eles precisavam montar alguma estratégia pra matar esse animal, porque eles acreditavam ser um urso, né? Por sinal, matou um dos capitões, né? Porque não foi só um marinheiro que foi morto, foi um dos capitães que liderou aquela expedição. Não é bem capitão, ele é um oficial, né? Que eles chamam. É oficial, tenente, capitão, que não sei são... como é que eles são. É que, tipo, eu também é não um sei de patente quais... alta também. É, eu não sei quais são as patentes que tem. Eu sei que capitão tinha um dois, mas os outros são os oficiais, né? Que eles chamam, mas eu não sei quais são, qual é a patente deles. Mas isso realmente é um ponto que é muito importante, porque eles ficam. Não é que tipo, eles desistiram e estão. Eles pensam, putz, é um bicho, pode aparecer a qualquer momento, sabe? Mas aí depois, no decorrer da série, né, eles percebem que não é só um bicho, né, cara? É um ser que tá caçando eles, né, cara? Tanto que eles mesmos falam, ó, a gente voltou, o capitão morreu e tal, e fulano de tal e ciclano de tal notaram que a criatura seguiu a gente. Ela seguiu a gente até aqui. Aí eles falam, ó, ela tá aqui na redondeza, ela seguiu a gente até aqui, ela tá aqui observando a gente. O que, que a gente vai fazer? E sem contar que nisso você nota também que as outras expedições que foram nas direções opostas, lá nas outras direções, todas retornaram também sem sucesso nenhum, né? Vamos pontuar isso aqui, é importante também, ou seja, a merda já tava aumentando cada vez mais. Sim, e a gente tem, com tudo isso acontecendo, a Lady Silence, que é a personagem que a gente descobre o nome no final, só que eu esqueci o nome dela de verdade. Silna. Tudo bem, eu sabia que começava com S, de Silence. Mas a gente é vivida pela Nive Nielsen, que é uma cantora e uma atriz lá da Groenlândia mesmo, então ela é, tem cara, ela é esquimó mesmo, de fato. E essa personagem é importante pra você fazer o elo do o que seria aquela criatura e você entender um pouquinho o pensamento daqueles habitantes daquela região. Então ela é a ligação daquele ambiente nosso com os personagens que chegaram ali, né? E a gente tem o Capitão Francis e outras pessoas do The Terror, principalmente do The Terror, que conseguem falar a língua dela, né? Pra fazer essa ligação pela experiência que eles já tiveram em outras expedições. Mas a gente tem um personagem importante que já vai começar a mostrar a sua cara ou mostrar as suas intenções desde o começo, que é o Cornelius Rickey, que é um cara de baixa patente, que tem um pouquinho de ciúmes ou inveja ou vontade de ascender o poder. E a todo momento ele tá pescando informação, tá escutando atrás das portas, tá manipulando pessoas pra trazer essa informação pra ele, que ele quer ficar inteirado em tudo que tá acontecendo e desses problemas principalmente. Porque, na real, ele é um serial killer, né, cara? Praticamente. Muito, velho. Muito, muito, muito mesmo. Porque, tipo, não é nem que ele quer o poder, sabe? Ele é um cara que gosta de manipular. Ele é um louco mesmo, realmente, sabe? Psicopata. Sociopata. Sim, é isso mesmo, cara. E eu até acho que no começo ele tem assim, essa intenção de querer poder, né? De ser uma pessoa que ele veio da merda. Ele provavelmente era uma família pobre, fodida. E foi pra essa expedição pra tentar ser alguém. E tem um pouquinho de inveja no começo, mas depois vai mostrando a verdadeira face dele. Ou como ele é mal de verdade, né? Como tem intenções ruins com as pessoas. Tanto da manipulação desde o começo, que a gente tem o Irving, que é um dos comandantes ali do Francis, quando pega ele com o namorado dele lá fazendo coisinhas no escuro lá, e ele tenta manipular o namorado dele pra não contar nada, né? E também ele não gosta daquele comandante desde ali, daquele começo. Então a gente vai resultar isso numa ação final, uma ação mais pra frente da série. Até outras coisas, ele toma tem uma cena no começo que ele toma uma bebida com o Francis, que é o comandante o capitão, né? Do The Terror, né? Então ele talvez pense ali na cabeça dele que o capitão tem algum plano pra ele, ou então vê nele alguma coisa. E a gente também tem uma lembrança disso depois do final da série. Mas é um personagem que vai ganhando ali o seu espaço. E é um personagem que, apesar de ruim na sua essência, é um personagem muito bem construído, muito bem. O ator que fez se chama Adam Nagaitz. Acho que é um dos primeiros papéis deles, assim, dele grande, e o cara mandou muito bem. Eu fiquei com medo daquele cara. O cara deve ter 1,60 e eu fiquei com medo dele. Ah, sim, mas muito da série que veio construindo ele aos poucos, tá ligado? Você foi percebendo a estranheza, você foi desenvolvendo a estranheza com ele, mas aos poucos ele foi se construindo até ele fazer o que ele fez no final, cara. E isso foi muito bom, tá ligado? Ele não tem aquele estereótipo de vilão que do nada faz uma merda, bola um plano e se fode, tá ligado? Ele vai devagarzinho, só pegando ali na beira, até ele chegar e conseguir. É, que, tanto que, tipo, as ações dele tem em todos os períodos, né? Tanto que num dos capítulos, ele... o que acontece? A Lady Silence, né, que é a menina esquimó e tal, como o pai dela morreu, eles acabam meio que... Ah, tá bom, vai embora, né? Tipo, e enquanto o Francis fala assim, ela não pode ficar com a gente, sabe? O Tem partes da tripulação que tá achando que o bicho é relacionado com ela, né? O que, de certa forma, não é mentira, sabe? Porque o pai dela era relacionado com um bicho. Pelo menos foi o que eu entendi na série, sabe? Com o ser que tá caçando ele. Sim. Parte da tripulação acha que é culpa dela alguma coisa. E tanto que o Rick e outros tripulantes lá vão atrás dela pra buscar ela, pra raptar ela, né? E o que resulta numa retaliação do Francis, que agora é o capitão dos navios. Sabe? Mas por que ele é o capitão dos navios? Porque o John morre no começo da série, né? Ele morre em que capítulo? Terceiro do capítulo da série? Isso, ele morre no terceiro capítulo já. E você é pico de surpresa, cara. Porque ele é uma cena que é muito. Ela é muito interessante, porque ele é um capitão que você percebe que ele não é muito. Ele gosta de falar muito, né? Ele gosta de falar, vocês são fortes, vocês de incentivar muito, sabe? Mas ele não é um cara que põe a mão na massa, sabe? E aquela cena é muito emblemática quando ele morre, porque ele vai no acampamento onde os caras afirmam, onde os caras armaram uma espécie de armadilha pra pegar o monstro, né? Pra pegar o Tombak, né? Que é o monstro da série. E quando ele tá voltando pro navio, os caras falam assim, capitão, você não quer ficar aqui com a gente um pouco? E ele, pra manter a postura dele, fala assim, não, tudo bem, vou ficar aqui com vocês, sabe? Sendo que não era pra ter ficado, porque é bem no momento que o monstro ataca, né? E isso é bem, bem interessante, né? Ele, pra tentar manter uma pose dele, de líder, lá mesmo não tendo coragem, ele acabou morrendo do mesmo jeito, né? Uma coisa que eu achei interessante, que vou falar aqui rapidamente, vocês comentaram da questão da ligação dela com uma criatura, ou mais do pai dela com a criatura. Pelo que eu percebi, eu até andei dando uma lidinha, acredito que esse Tombak, ele é baseado de fato numa divindade Inuit, que é essa menina, na questão não é nem Esquimó, é mais Inuit mesmo, tá ligado? Que é um povo mesmo. E existe uma divindade que eles acreditam que chama Turnaksuk, acho que é assim que se pronuncia, que é a mesma pegada, tipo, é um deus do submundo, só que, qual que é a curiosidade? Ele consegue assumir uma forma de urso gigante ou homem gigante, que seja. E assim, o povo Inuit, eles respeitam muito essa divindade, e pra poder pescar ou fazer qualquer outra coisa, eles fazem oferendas. E a gente vê que a menina, a Lady Silence, chega a fazer uma oferenda pra ele em um determinado momento. O pai dela fez oferendas pra ele em determinado momento. Uma coisa que eu achei interessante, eu acho que de fato tem a ligação, por ser uma divindade Inuit, é que a forma que o pai dela é, entre aspas, descartado, o capitão de John Franklin é descartado do mesmo jeito pela criatura. Então é como se ela falasse, meu, você fez isso com o povo que me idolatra, então você vai pagar do mesmo jeito. E fez da mesma forma. Então eu acredito que de fato é uma entidade divina mesmo desse povo Inuit. Por isso tem toda essa ligação com eles. Mas é mesmo, Ivaldo. Eu fazendo pesquisa, eu peguei a explicação do livro, porque o livro, como eu falei no começo do cast, ele é muito grande, né? Mais de 700 páginas. Então ele entra mais nessa mitologia, ele cria mais essa história, ele traz de fato um apoio histórico pra mostrar o que de fato são essas entidades. Então o livro ele explica certinho da onde que veio o Tubaque, qual que é a origem dele, o porquê dos rituais pra você ter um controle sobre ele. E a série, eu acho que ela acaba querendo deixar um mistério no ar, né? A gente consegue entender que aquilo é uma entidade daquela região por algum motivo sobrenatural ou místico, mas a gente não precisa entender os porquês, a história, o medo daquela criatura é a única coisa que a gente precisa saber. E a gente saber que ela tem uma ligação com aquele povo. Mas o livro ele detalha, ele explica muito bem isso certinho. E resultando da morte do capitão, o Crozer, que é o segundo em comando, né? Ele acaba virando o primeiro em comando, né? E o Francis Crozer, ele acaba tomando as decisões. Só que tem um fator durante a série que é bem emblemático também do Francis, que é o fato dele ser alcoólatra, né, cara? Sim. É um negócio que pega muito pesado também. E ele acaba tomando algumas decisões, tal, que o pessoal fica meio pé atrás, assim. Mas uma das decisões que ele toma quando ele tá em primeiro comando é punir os tripulantes que foram atrás da Lady Silence, né, cara? Por sinal, eles foram atrás dela antes da morte do capitão? Não, depois. Ah, tá. O que acontece? Eles ficaram de vigia, né? O Rick é um desses personagens que tá ali, né? Eles ficaram de vigia e eles avistaram a criatura, alguma coisa assim, e foram atrás dela e por causa disso foram atrás da Lady Silence, porque eles acharam que ali eles podiam coletar algum tipo de informação dela e achavam que ela que tinha ligação com a criatura direta pra atacar eles, né? E é verdade, a gente já tem mais um ponto que o Frank Francis. E o engraçado é que, assim, ninguém esperava que o capitão principal da embarcação fosse morrer. O Francis não esperava sumir. O comandante o James, que era diretamente ligado e gostava demais, era, vamos dizer que era o ídolo dele ali, o John, o cara fica muito mexido com isso, ele realmente fica bem abalado com a perda dele, mas ele acaba tendo que se virar ali rapidinho e acaba sendo virando o segundo em comando ali depois do Francis. E o Francis acaba não sabendo lidar direito com aquela situação. Ele sabe lidar, ele tem os comandos dele, mas não é a mesma pessoa, e esse problema do alcoolismo também mexe muito com ele. Tanto que a gente tem, primeiro, ele leva essa punição, a gente tem uma cena de tortura bem pesada, aliás, uma tortura como meninos, né, que eles falam, né, que são as chicotadas, né, na época, provavelmente não. A série retratou o que acontecia. Os tripulantes ali que fossem punidos pelo capitão tinham a punição em chicotadas, né, e a punição mais severa era a chicotada como meninos, que era o cara tinha que ficar a bunda pra fora e tomava a chicotada, que é a que o Rick recebe na série, que é uma cena bem forte, aliás, fiquei com um dozinho dele, mas depois não fiquei mais, depois que ele fez na série. Mas, o Francis, com esse problema do alcoolismo, que o Everton comentou, ele acaba até se afastando um pouco e percebendo nele mesmo que ele não tem ali no momento a capacidade para liderar e tomar as decisões certas que a tripulação precisa naquele momento de risco. É, porque já começa que não é um plano dele, né, cara? Ele tem que seguir um plano que não é dele, né? É isso que eu ia falar. Muito do que a gente viu dele depois, até que pela questão do alcoolismo, eu acho que vem mais do fato do capitão mesmo, do Franklin, já ter seguido um caminho errado e ter morrido e ter, vamos dizer assim, largou tudo na mão ali, a partir desse ponto você continua. Só que até ali os caras já tinham feito reunião, falado, suprimento tá com esse problema, isso aqui tá vencendo, aquilo ali já tá acabando, isso vai terminar em tanto tempo, e o cara chegar e falar, legal, e aí, que eu vou fazer? Então vem muito do desespero que a série vai impondo nos personagens, entendeu? Você vê pessoas morrendo pra todo lado, sem saber o que fazer com uma criatura que você não sabe nem de onde vem, então o cara teve que se cair na cachaça mesmo pra tentar. Mesmo porque o plano inicial dele era que nem a gente falou no começo, que ele tinha um conflito, ele tinha uma ideia totalmente diferente do que o John colocou, então ele tá tendo que pegar em andamento um plano que ele foi contra, né? Que ele tinha um outro objetivo e uma outra intenção. The ships are gone. There's no way through. No passage. Don't go up. Tell them we are gone. I see you. Dead. A gente tem ali, depois desse capítulo 4, 5, a gente tem o primeiro ataque de fato da criatura, que é no capítulo 5, que é uma das melhores cenas da série pra mim, se você quiser colocar no objetivo de uma movimentação maior, porque a série basicamente ela é parada, é bem focada em diálogo, é bem focada no drama dos personagens, mas a gente tem os momentos de ação, de coisa mais energética, quando o monstro ataca, a criatura ataca de fato, e a criatura ataca a embarcação. Eu não lembro agora se é a The Terror ou se é a Erebus, eu acho que é a Terror. É a Erebus. É do Crozer. É do Erebus. Porque quando termina o ataque, eles falam, pega fulano, ciclano e vai pro The Terror. É do Crozer, é Erebus. E a gente tem o ataque dessa criatura e é uma cena muito boa. É praticamente um confronto da criatura com um personagem que é o Thomas Blank, que é vivido pelo Ian Hart, que é tipo o braço direito do Crozer na viagem, né? Um oficial que é o braço direito dele na viagem. A gente tem esse conflito e o cara tentando lidar com aquela criatura que ele não sabe. E obviamente ali naquele momento eles veem que aquela criatura não é apenas um urso, alguma coisa humana, uma coisa humana, obviamente não, um urso não é humano, mas é uma coisa real, é uma coisa sobrenatural. É, cara, e aí você vê que é muito legal o personagem do Thomas Blank, né, cara, ele é badass, né, o cara ele vai lá, foge, e tem alguns detalhes, tá ligado, da luta que são muito legais, porque os caras ficam com mau medo lá em cima, só que eles estão numa situação de um frio extremo, sabe, então, tem uma cena pra mim que é muito, que marca bastante, que é quando os caras estão com o canhão pra atirar no bicho, e o cara mete a mão no canhão gelado, né? E quando ele tira, arranca a pele da mão dele, cara. Então, você vê a situação que tava a luta, não era uma luta num ambiente fácil, né? Eles não enxergavam nada por causa da névoa. Cara, é muito legal, muito bem feita a cena também. Isso, e esse ponto que você tocou, Everton, é o que eu achei mais foda, porque assim, eles conseguiram mesclar um monte de sensações num momento só. O fato de você ter, isso que você falou, meu, os caras se fudendo, pegando um negócio lá gelado, você vendo que o cara arrancou um pedaço de pele, você não enxergar o inimigo, você saber que ele tá ali perto de você e você não saber o que vai fazer. E outra coisa, eu vou adicionar mais um ponto ao seu comentário, o fato do cara chegar, beleza, conseguimos vencer o monstro. Ah, deita aí, vamos cortar a sua perna. Tipo, amigão, você tá no meio do gelo. Aqui gangrena, aqui apodrece. É corta fora, não tem eu nada tava, bonitinho. Eu tava falando isso, cara, a série, além de ser um grande um terror psicológico do caramba, ela é uma série sobre medicina naquela época, tá ligado? Exatamente. Porque tem umas cenas que são bem isso. O cara cortando a perna do cara, ele cortando os dedinhos dos caras congelados. É, então. E adiciona mais tensão, mais aquela sensação de agonia, tipo, velho, que lugar é esse? O que vocês estão fazendo aí? Essas pessoas, esses tripulantes, eles têm que ir cada vez mais. Você vai vendo a sanidade deles partir, ou então a esperança deles indo embora com aquela situação, né? Cada vez mais os caras vão desacreditando mais, esperando uma morte, esperando morrer, esperando que o pior aconteça sempre. Então, a série constrói muito bem isso, dos personagens irem perdendo cada vez mais a sua esperança em sair daquela situação, né? Ainda mais quando eles enfrentam de cara aquela criatura. E depois, embaixo da criatura, eles acabam conseguindo ferir a criatura vai embora. E a gente tem o Capitão Francis se desligando, né? Deixando o comando ali praticamente pro comandante, pro capitão agora em segundo lugar, que é o James. Ele acaba assumindo ali por um, dois capítulos o comando geral, porque o Francis tá afetado, tá precisando ficar na dele lá, porque tá bêbado. Ele tá chumbado de cachaça. Além de chumbado de cachaça, ele não tá psicologicamente bem pra você, pra comandar aquilo. Então, mas essa parte, depois que o Blank ele é atacado, eu entendi que ele fala assim pros caras, ele até fala, ó, eu vou me ausentar por um tempo, vou ficar... Mas pra mim eu entendi muito mais como uma crise de abstinência do que como ele tá bêbado, sabe? Mesmo porque a bebida tava acabando, né? A gente tem durante a série todo um relato. Primeiro, tipo, o alimento tá acabando. Segundo, a bebida tá acabando. Tanto que ele pega a bebida do outro barco, né? Tem uma hora que eles fazem a contagem lá e o cara vê que ele pega a bebida do barco. Mas o capitão... Faz sentido. O comandante... Faz sentido. Faz sentido. Mas a única coisa que eu entendi é que, por exemplo, na cena anterior, ele tá bêbado, falando que vai passar lá posto. Uhum. E na cena seguinte, você vê ele, né, lá tremendo na cama, não sei o que lá. Então, ou é abstinência de fato, só que pra ser abstinência, deveria ter passado um tempo. Não, mas passa, Ivaldo. Passa. Ela trabalha muito bem isso também, essa ideia. Porque eles ficam presos durante muito tempo, cara. Sim, sim. Anos, então, né? Tipo, às vezes não é, a gente acha que é do dia seguinte, mas não é, sabe? Ele fala mesmo, vou ficar um tempo afastado, sabe? Então, tipo, então, provavelmente aquilo pode mesmo ter acontecido uma, duas semanas depois, sabe? Uhum, sim. Até pra poder ficar em abstinência mesmo. Sim, a série tem passagem de tempo não especificada, mas que você percebe no comentário dos personagens. O personagem tem alguma fala, ou tem alguma ação, que ele fala que depois de tanto tempo, um ano, um mês, aconteceu. Porque eles ficaram um tempo ali naquela situação, né? De todo, do começo de que eles ficaram presos até a resolução final da série. Mas eu entendi que pode ter até tido uma crise de abstinência, como o Everton comentou. Realmente ele sentia a falta da bebida, porque era um negócio importante pra ele, mas eu acho que ele teve a consciência de que ele não poderia comandar mais naquele momento, então ele se afastou. E o Capitão James, querendo ou não, depois a gente descobre na série que ele realmente é um cara que... Ele tem um histórico de experiência e tal, mas ele tava muito mais ali por favor que ele fez ao comandante John Franklin do que por méritos próprios. Mas é um personagem, primeiro eu vou falar que é um personagem que eu gostei bastante da série. Eu acho que ele no começo ele dá aquela impressão que ele é só um cara bundão. Fodão. Fodão, tem um cargo alto. Contando a história dele, né? Não tô nem aí pros outros, mas depois é um cara que tem certa humanidade e se preocupa com os tripulantes daquela embarcação, né? Os dois capitães se preocupam muito com os tripulantes, né? Eles querem que o máximo sobrevivam a maior parte do tempo. O interessante que ele foi o único que não teve um flashback direto, mas ele contou, né? Ele fez o flashback dele falando, né? Não teve ceninha, mas ele contou o que aconteceu com o Parks, o que é ele, né? O que aconteceu com ele. Mas ele é um personagem bem legal também, cara, porque a evolução da relação dele com os outros é muito legal. E ele é um cara que realmente ele quer o bem da tripulação. Tanto que quando ele é o chefe, o primeiro comando, que o Francis deixa ele como primeiro comando, ele tem a ideia de fazer eles veem que a situação não vai mudar, então eles têm que abandonar o navio. Então o FitzJames, ele acaba falando, vamos fazer um carnaval aqui só pra tripulação ficar alegre, pelo menos até o primeiro dia do amanhecer que ia ter naquela época, né? Porque eles estavam no inverno rigoroso, então praticamente não amanhecia, não tinha sol, né, cara? Então no primeiro dia com o amanhecer bem visível assim, eles queriam fazer um carnaval, né, cara? Só que a gente vê que não dá muito certo, não, né, cara? Vou falar pra vocês que, pra mim, o melhor episódio foi o episódio 6, porque esse mostrou todo o nível de insanidade que é possível chegar, cara. Pra mim, o episódio Lovecraft não precisou de monstro, mas pra mim, o episódio Lovecraft foi esse, cara, porque esse é insano, velho. Mas pra gente comentar o que acontece nesse episódio, eu acho que vale a pena a gente comentar alguns personagens que a gente não falou, que eu não vou saber o nome, mas cada embarcação tinha um médico. A gente tinha um médico na Erebus e tinha um médico na The Terror. A gente tem o Good Sir, que é um ajudante de médico, ou ele é um médico em treinamento, ou é um estagiário. Ele é um anatomista, né? Ele é só um... Ele é como se fosse um cara do necrotério, né, cara? É um cara que faz só o... É um legista, autópsia, né? Isso. Essa é a palavra, legista. E a gente tem um médico que é aquele médico sisudo, médico que tá muito aí pras pessoas que trabalham com ele, um cara que só tá comandando ali, comandando, que eu não lembro o nome do personagem. É o Dr. Stanley. Dr. Stanley, exatamente. A gente tem esse médico que dá ordens pro Good Sir, né? E... Na verdade, ele nem chama o Good Sir de doutor, né? Ele chama o Good Sir de senhor Good Sir, né? Porque ele fala que ele não é médico, então ele fica meio com o pé atrás ainda com o cara. Sim, é verdade. E ele é um dos personagens que... O engraçado disso, e o que me deixou mais surpreso por esse episódio, Valdo, e Everton, e ouvintes do Nerd Patriarca, é... Esse médico, ele tem toda aquela feição de sério, de não se abalar o que tá acontecendo. Ele tá entendendo tudo que tá acontecendo, mas ele tenta ali só trabalhar e não ficar pensando muito. O personagem, o ator, ele trouxe uma feição de que estar no mesmo sentimento o tempo todo. Então, o fato que acontece no sexto capítulo me deixou mais surpreso por ser ele. Porque eu acho que ele não passou essa insanidade demonstrando em face. A gente entende que é um conflito todo interno dele. E ele ser a pessoa que pirou e ficou louca e resultou naquele problema do sexto capítulo é mais surpreendente, pra mim, pelo menos. Então, Vinícius, eu concordo, velho. Puta, o fator surpresa dessa cena, puta, eu gostei bastante. E o que eu gostei foi de como foi trabalhado antes. Que chegou aquele marinheiro meio... Já tava ficando meio tantam pra ele. O Collins. E começou a falar: nossa, eu tô sentindo isso e aquilo. E ele, tipo, com aquela ignorância: meu, eu sou médico, você precisa de uma aspirina? Você quer uma dipirona? Supositório? O que eu posso fazer por você? Ah, mas é que minha cabeça... Amigão, sabe o que você faz? Vai pro carnaval, vai ser feliz. Aí tem aquela saidinha do cara e olhando e falou: pô, isso é foto da sua filha? Ela gosta de não sei o que lá? Aí você vê que o cara também sente falta da família. Isso assim. Que eu ia falar, cara. Porque esse capítulo tem toda essa sequência. Tem, na verdade, começa com o Good Sir descobrindo que a comida enlatada pode estar envenenando com chumbo, né, os tripulantes. E eles vêm comendo aquela comida tipo, há 3 anos praticamente, né? Sim. Então eles vão se envenenando cada vez um pouco menos. E o que é muito interessante, porque é um fator que da vida real realmente também isso, né, cara? Porque também teve da expedição real do The Terror, quando acho dessa expedição do John Franklin que aconteceu de verdade, acharam também corpos, né, em 2014 ou 2016, não lembro o ano, e fizeram testes também e descobriram também que tinha esse envenenamento por chumbo também, né, cara? E o que é muito interessante eles trazerem isso pra série, né, porque traz o fator também, não bastasse o isolamento, a questão da doença também, da tripulação tá ficando doente ao mesmo tempo que eles têm que ter mais força, é o momento em que eles estão mais fracos, entendeu? É meio que esse jogo também. E é muito legal essa evolução, né? Porque a doença também causa essas alucinações que vem pro... Ou esse distúrbio que vem pro Collins, né? Que vai ver lá o médico, o Dr. Stanley. E no final, o Dr. Stanley também é um cara que já tá pirado também. Então é bem, bem legal essa... Como gradualmente vão fazendo... A história vai se desenvolvendo, né, cara? Sim. E o legal é que, tipo, não é um cara que pegou um negócio, atirou fogo e jogou. Não, é um cara que metodicamente coloca em locais específicos, depois chega na frente de todo mundo tranquilamente, joga combustível em cima dele e atira fogo. É, eu achei que ia ser o Rick aí, cara, que ele tava fazendo. Então, velho, eu pensei a mesma coisa. Porque também a série constrói tudo pra você pensar que o Rick vai fazer isso. Ou o Collins, você pensa duas coisas. Você pensa que é o Rick ou você pensa que é o Collins, que acabou de falar com o médico e tá ficando louco, tá escutando voz, que tava perdendo a sanidade. Primeiro momento pensei no Rick. Eu falei, puta, não é o Rick. É o Collins. Com certeza é o Collins. Quando eu tive a surpresa que era o médico, que era o Stanley, pô, surpreendente, cara. Aí, diga-se de passagem, ele não ia só se matar. Ele planejou levar todo mundo com ele. É, porque ele meio que dá a ideia que ele pensou assim, ah, não tem salvação. Ninguém tem salvação, sabe? Então é melhor matar aqui do que eles morrerem da doença, sabe? E a gente tem uma cena desesperadora, né? Daquelas pessoas presas naquele ambiente, tentando fugir do fogo, que também é um contraste, né? Que eles estão numa geleira, cercados por gelo e frio por todos os lados, e estão num ambiente e vão morrer queimados. Vão morrer naquele ambiente que está tudo pegando fogo, então eles têm que fugir. É uma cena muito bem feita, muito bem gravada. Sim. E realmente é desesperadora a situação. Pra fechar com chave de ouro, quando você vê o primeiro raio de sol, que seria um momento de esperança, de galera, vamos continuar, vai dar tudo certo, você vê os caras tirando corpos carbonizados de uma cabana. Muitos tripulantes morreram, né? Então, tipo, mais desespero, mais sofrimento, mais sensação de não vai dar certo essa porra. Tiveram várias perdas, né? Eles acabaram perdendo os dois médicos da situação, um dos queimou vivo e se matou, o outro foi morto pelo Rick pra salvar os restos. Se você parar pra pensar, né, o Rick salvou todo mundo, tá certo que... Ah, ele agiu pra salvar todo mundo, né, querendo ou não. Nessa situação, ele salvou todo mundo. Ele salvou todo mundo matando uma pessoa que tava ali, né, querido? Ah, mas ele é psicopata. Ele salvou já sabendo que ele ia conseguir uma galerinha pro lado dele já. Pode ser. Também. Não duvido, não. Não duvido, não. Também não duvido, não, pela construção. Também não duvido, não. E a gente tem uma mudança na série nesse momento que eles decidem partir, né, sair daquele local. Tentar buscar um caminho diferente. Mr. Collins. Vocês decidem abandonar os dois barcos ali e sair e tentar achar um caminho diferente. É aí que começa também, aí que começa o desespero, cara. Se não bastasse a situação que tava, aí que começa a piorar toda a situação, porque assim que eles saem, né, eles andam pouquíssimo do caminho, né, e teoricamente era pra eles encontrarem uma outra caravana, que ia auxiliar eles, né, só que eles acabam encontrando a caravana totalmente destruída porque foi atacada pelo Tumbaque lá, né, cara. Então, tipo, já é um golpe, uma faca cada nas costas do Crozer, né, cara? Porque ele já fala, puta, mano, a minha primeira ideia já era, né? Então tem que pensar em outra coisa, sabe? E cada vez mais vai diminuindo a confiança nele, vai aumentando a insatisfação por causa da fome também, né? Que é um fator muito importante que tem na série. E é bem legal essa evolução, essa transição que tem da parte do navio pra parte em que eles estão andando pelo continente, né, cara? Quando a gente tem essa evolução, esse avanço deles pelo continente e a sensação de que cada vez eles estão mais perdidos e cada vez eles não têm mais comida, não têm mais os médicos, a gente só tem o Sir Gurtzer pra tratar todo mundo ali e tem outros dois personagens, né, que tem habilidades médicas e tal, mas não são médicos de fato. Ao mesmo tempo a gente tem o Rick bolando motim, trazendo pessoas pro lado dele, modificando, colocando ideia na cabeça das pessoas, falando que ali não é o caminho, falando que o capitão esconde coisas, que mente pra eles. Então a gente tem a formação desse segundo núcleo, que é criar um motim, né? Aquela situação de desespero. A gente tem os personagens tão desesperados. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho mais de sanidade, que coloque alguma ideia na cabeça delas, não vai ser muito difícil convencer. E o Rick é uma pessoa que fala muito bem, é muito inteligente, então ele consegue convencer muitas pessoas a se separar do grupo e ir contra o capitão e toda a ideia que ele estava tendo ali naquele momento. Então, a partir desse momento, a gente vai ter essa mudança da série, que vai ser essa divisão dos grupos, né? E no capítulo 8, no capítulo 7, não, capítulo 7, no final do capítulo 7 você tem a noção do quanto psicopata é o Rick, né? Exatamente, isso que eu ia falar. E é legal como eles jogam com a ideia de, olha, surgiu uma esperança. Aí vai o coitadinho lá, pô, galera, conseguimos. Galera, faca na barriga. É, porque tipo, eles saem num pequeno grupo pra fazer uma caça, né, porque eles estão sem comida praticamente. Não é que nem que eles estão sem comida, mas eles estão só com os enlatados que o Gutsu falou. Eles estão precisando de comer chumbo ou nada. É, exatamente, comer veneno ou caçar, sabe? E nisso o Crozer fala, não, beleza, então vamos fazer grupos pra caçar, né? E um desses grupos tá o Rick e o Irving, que é como se fosse um desafeto dele já, né, cara, durante a série, né? E o Irving acaba encontrando um grupo de esquimós, né, de no It. E é mó legal essa cena, tal. Ele tenta se comunicar com eles, ele recebe comida deles, né, cara? Essa foi a única cena que deu aquele golinho de esperança, sabe? É, você fala, então, olha, uma ajuda, né? Será que eles vão conseguir ajuda? Vão conseguir sair de lá? E quando ele volta pra encontrar com os caras, o Rick sai que nem um maluco, que nem Hannibal, sai sem roupa. Ele, cara. É, então, cara, é bizarra essa cena. Eu tomei um susto, velho. Foi, velho, você é louco. Foi muito bem feito essa cena, cara. Muito bem feito, porque a gente vê que o primeiro cara fez um plano, pensou em tudo aquilo, tirou a roupa, matou os caras. A cena é totalmente silenciosa, o que ajuda você a ter uma sensação de tipo, puta, não tô acreditando que ele tá fazendo isso. Matou a sangue frio, de fato, aquelas pessoas. O Irving, toda a interpretação dele ali, né, passando frio e mesmo assim, e a gente vê no rosto dele a certeza que ele tá fazendo a coisa certa pra ele, né, que ele tá fazendo ali algo que ele já tinha planejado. Foi muito bem feito e é muito tenso. Muito tenso. A série é bem gráfica, né, cara? Ela é bem... Uhum. Ela mostra bastante coisa pesada, né, cara? Que eu acho que é uma coisa que, assim, a série, ela é muito boa em efeito prático, ou então efeito tipo de maquiagem, ou de mostrar as pessoas mortas, mutiladas, enfim, não são coisas legais de fazer, mas são bem feitas. Mas eu acho que é mesmo foco. Quando você mostra muito o Tumbak, ou usa muito o CGI necessário, ele não funciona tão bem, mas não compromete. Eu acho que só é o foco que é diferente, né? Eles tiveram mais atenção naquilo que eles iam usar mais do que o CGI, que eles colocam um pouco, que eles não precisam mostrar tanto, né? Tanto que só mostram de fato, assim, mais esse final, né? Que mostram de fato a criatura. Ah, cara, mas às vezes, tipo, mesmo sendo um CGI meio mais fraco, porque certamente é, porque é numa série, né? Uma série não tem um orçamento pra fazer um monstro gigante todo capítulo, sim, sim. Ele aparecer toda hora. Mas quando ele aparece, beleza. Você nota que o CGI ele é mais fraco que normalmente, né? Visto. Uhum. Mas eu acho melhor ter aparecido isso do que só ter aparecido uma garra, ou ter aparecido só um negócio rápido assim, sabe? Eu acho que é mais porque nessa situação, apesar de fugir muito daquele negócio que eu falo do Lovecraft, do monstro não aparecer, de ser só um negócio, você meio que ficar desconfiado se é loucura ou não, tal, foge isso, mas também ao mesmo tempo a ideia da série também é trazer a questão da lenda do Tumbak também. Então teria que mostrar realmente o bicho, sabe? Ele não é um bicho imaginário, ele é realmente um ser que existe, físico, e que pode te matar com uma agarrada, sabe? Sim, sim, concordo plenamente. E acredito que você vai concordar comigo que nesse ponto dá pra gente fazer uma comparação com um dos nossos filmes mais amados lá, que é o Enigma de Outro Mundo, né? Que traz toda uma tensão apresenta bem uma criatura, né? Eu pensei que você ia falar criatura. Eu tinha certeza que você ia falar criatura. Não chega tanto. Não é tão bom, né? Não é tão bom assim. Um dia, quem sabe, né? Com muito esforço, né? Mas não sei porquê, me lembrou... Antes até de eu ler qualquer tipo de matéria ou coisa referente à série, eu olhei e falei, caraca, isso aqui é Enigma de Outro Mundo com um urso gigante, cara. É muito foda. Essa questão do isolamento e de um começar a desconfiar do outro e da loucura e de você não saber de onde o inimigo vai vir. Lembrou bastante, cara. E a gente comentando da cena do Rick matando os capitães, a gente não pode esquecer que ele acabou assassinando também os esquimós ali pra dar um argumento maior plano dele ali, junto com as outras pessoas que estavam participando daquele motim. Só que o Capitão Francis, ele já não gosta dele, já desconfia deles desde o começo, né? Desde o começo da série já não são ali muito próximos. Então ele junto com o James e com o Blank, sabe que aquilo não pode não ser verdade, pode ser tudo uma armação. Eles acabam descobrindo que essa armação é de fato, e que tá tendo um possível motim ali. E tem toda aquela cena do julgamento, que é muito perfeita, mas a gente tem ali uma parte... É sempre assim, a gente tem um momento e é quebrado por uma tensão. A criatura invade o acampamento também, e pra mim, esse capítulo, todo o capítulo da descoberta da farsa, do julgamento, da invasão da criatura, é um dos melhores da série também, pra mim. É outro ponto forte, né? Porque a série sempre consegue trabalhar na sua mente com o quê? Ela te dá uma situação, você compra aquela situação, você fala, vai acontecer isso. Ela mete um plot twist na cabeça, acontece outra coisa completamente diferente, que você não esperava. Então ela te mantém com aquela tensão ininterrupta, né? Não é nem que você não esperava, né? É uma coisa que realmente podia acontecer, mas você fala, pô, vai acontecer logo agora, tá ligado? Também, exatamente. É verdade, né? Eu acho, assim, no termo geral, que às vezes tem alguns capítulos que são meio arrastados, tem momento arrastado, porque a série é assim, ela se propõe a ter muito diálogo, então tem alguns diálogos que realmente são meio arrastados. Mas ela consegue, mesmo assim, primeiro ela é meio arrastada, mas trabalha todos os personagens muito bem, então consegue trazer a loucura, trazer toda a mudança dos personagens. A gente consegue ver claramente que o personagem era um no começo e era outro no final. E quando ele traz esses momentos de tensão, por exemplo, a criatura invadindo o acampamento, a criatura no barco, é muito bem feito. gosto muito mesmo. E acaba sobrepujando qualquer tipo de diálogo mais arrastado que teve durante a temporada. Você acaba não ligando, você acaba passando por cima, porque você tá curioso pra saber como é que vai ser o desenrolar daquela história, como é que eles vão tentar sobreviver a cada problema que acontece. E a gente, quando a gente tem a invasão dessa criatura, é muito, muito bem feita a cena também. Pô, morre muita gente também. E a gente tem de fato a separação dos grupos, né? Depois disso, um grupo acaba fugindo, acabam levando o médico e o Francis, o Good Sir, vai com o Ricky pro grupo dele e o Francis fica com os comandados dele ali. Cada um vai pra um lado, eles tentam cada um caminhar do seu jeito, né? Cada grupo tomando as suas decisões. Mais ou menos, né? O legal é que nessa cena do ataque, um grande acerto é não utilizar o monstro em todos os ataques 100% na sua cara, com sangue esparramando na câmera. Tipo, grande parte dos ataques, você só ouviu os gritos, viu o pessoal correndo no meio de uma neblina lá, você não sabia nem de que lado que o monstro ia vir, e você viu um correndo pra cima, outro correndo pra baixo, e do nada um é puxado pra trás, e meu Deus do céu, o outro vai pegar uma arma, escuta o barulho, olha pra trás e toma uma mãozada na cabeça, e você fala, caralho, o que que tá acontecendo? É, cara, isso é bem legal, cara. A chegada dele, do monstro, é muito legal também, que eu chego o Collins, que tá louco, né, já totalmente falando, ah, ele chegou, sabe, vem correndo, vem o monstro, ataca todo mundo, cara, é muito legal, realmente, é, todo esse capítulo é bem legal. É, esse negócio que o Vinícius falou de o personagem no começo é totalmente diferente, não é só no psicológico também, né, cara, no físico é muito da hora o que eles fizeram pra demonstrar o quanto os caras estavam acabados, sabe? Sim. Pela doença, pelo estresse emocional e físico que tem também do local. Putz, é muito da hora, velho. E você vai perdendo personagem por personagem, né? E cada um com uma situação diferente, cada um com um problema diferente, cada um se sacrifica ou morre por algum motivo que é de valor pra série. É, a gente tem essa mudança, né? Dos grupos e o Rick, ele acaba conduzindo o grupo dele, né? E tendo algumas práticas um pouquinho estranhas, como canibalismo no grupo dele, né? Porque ele tá preocupado em sobreviver, né? Então, o importante, eles não têm como caçar, então eles acabam partindo pra isso, que é uma coisa que aconteceu de fato na história, que é esse canibalismo. Já é estranho o fato dele pelado conseguir matar um grupo de esquimós, né? Vamos lá. Ah, não, mas não foi ele, né, Ivan? Foram os caras que do grupo estavam mais pra trás. Junto com o grupo dele. Os dois estavam meio que junto com ele, sabe? Ah, tá, porque se não fosse eu falava, caraca, esses esquimós são fracos, que não afoca pra bater na cabeça do cara. Joga gelo no cara. Eles morreram de tiro mesmo. Não tinha nada, né, pra lutar ali. Aí o Rick já começa a falar da questão do canibalismo já maluco total, né, cara? Sim. Porque ele já ele nem quer se esforçar em caçar, tá ligado? Ele fala, não, vamos matar aqui mesmo e comer os corpos mesmo, sabe? Por isso que ele quer o Good Sir, né? Porque o Good Sir, por ser um legista, tá, ele fala, você sabe onde cortar, sabe? E na história real, né, tal, quando acharam algumas ossadas e perceberam que os cortes, né, eles eram em pontos onde na junta, sabe? Ou região com muita carne, sabe? Então por isso que eles deduzem que realmente aconteceu isso, né? Que é bem assustador, né? E a pessoa chegou nesse nível é porque realmente tava bizarro a situação, sabe? Contra a proposta disso, a gente tem a equipe do capitão que vai definhando um por um, cara. Eu achei, puta, eu fiquei tocado, cara. Eu falei, caralho, velho, tá morrendo os caras da hora, assim, pô, pessoal firmeza. Você vê aquele rapaz que caiu lá e o tiozinho que dava os livros, não, meu, deixa ele comigo, pegou o cara no colo. Você vê que os caras têm um apego emocional um pelo outro, vai se ajudando. A cena que o capitão vai contando a história pra um rapaz deitado, o cara vai chorando e dando risada ao mesmo tempo, caralho, que bagulho agoniante, que bagulho triste, velho. Não, então, nesse capítulo, o capítulo 9, tem duas cenas que pra mim são muito pesadas também, são tristes pra caramba, que é o Fitz James, né, cara, que ele, que, tipo, mano, a morte dele é bem triste também. Mas o que eu fiquei assim, mano, puta, mano, que triste é quando o Blank lá, ele chega pra ele e fala assim, ó, eu vou atrair o bicho e vocês vão embora, sabe? E o Frozer fala, não, mano, não é possível, eu não vou perder dois amigos hoje, sabe? Uhum. Porque, tipo, ele criou uma puta relação com o Fitz James e ele fala, pô, mano, não vou perder você e tal. E o cara começa a falar, não, cara, eu já era, minha perna já era, eu não vou conseguir amputar mais nada, tal. Então, tipo, é melhor a situação realmente pra vocês fugirem, né, cara? E eles acabam até rindo, tal, mas, cara, naquela situação sensação de tristeza absoluta, né, cara? Porque é bem legal, velho. Esse capítulo aí retrata muito bem isso, cara. É muito bem feito, realmente, velho. Não, é muito bem feito mesmo. E o FitzJames morre por doença, o Blank, e uma personagem que também morre do... Eu agora não lembro se era no 9 ou no 10, que é o Good Sir, que é o médico, que morre e não acaba se matando. E, cara, pra mim foi a morte que mais mexeu comigo, mas não necessariamente pela morte. Ele acaba se matando porque ele tava no grupo do Ricky, mas não concordava com nada daquelas ideias dele. Mas mesmo assim aceitou aquilo, aceitou comer outras pessoas e praticar o canibalismo. E ele se mata, né? Porque ele vê numa situação que ele é necessário pra aquele grupo, mas ele não quer fazer parte daquilo e vê que não, não tem pra onde ir, né? Que ele não vai voltar pra Inglaterra, que ele vai morrer. E o que mais mexeu comigo foi quando tem a cena dele, o corpo dele ali cortado e os caras comendo aquilo. Cara, aquilo lá foi muito pesado, velho. Aquilo lá eu fiquei... Outra que eu também achei pesada pra caramba foi os caras acordando e ver o pessoal indo embora, sabe? O pessoal indo embora, então... deixou os doentes com 3 latinhas de chumbo e, meu, foda-se. Isso no outro acampamento, né? Foi no outro. O Rick do Good Sir lá também é da hora, porque ele meio que se envenenou pra os caras não comerem a carne zoada dele, né, cara? Essa é a ideia dele, na verdade, ao se matar. Porque ele sabia que os caras iam comer o corpo dele e tal. Tanto que ele fala pro Crozer, ó, come da sola do meu pé, da parte mais dura possível, sabe? Não é tipo uma questão de se for possível, sabe? É pra evitar dele ser envenenado, sabe? Uhum. O que é bem pesado. Mas, não entrando em todos os detalhes, que eu vou deixar pro nosso ouvinte que não assistiu The Terror assistir e ver esses detalhes, né? A resolução da série, vocês gostaram do final, da batalha final, vamos dizer assim, do encontro final com a criatura e com a resolução do personagem que sobreviveu ali naquela situação? Ah, cara, eu achei legal, cara. Eu acho que não, realmente não, não é uma série pra ter um final feliz. Não, realmente era pra todo mundo ir pro buraco, sabe? Apesar de não ir, spoiler. Mas, cara, realmente a resolução é muito boa. Pra mim não tem problema nenhum, sabe? A parte do Tumbak é resolvida, a parte do Rick é resolvida, a parte do Crozer é resolvida, a parte da Silna é resolvida, da Lady Silence. Então, tipo, ele resolve e fecha tudo. Eu achei bem legal, cara. Eu concordo também. Eu achei que fechou muito bem. Gostei do final do Rick, gostei do final do Tumbak. Eu acho que não tinha mais o que adicionar, não. Sinceramente, eles fecharam com a melhor maneira que tinha que fechar. Dentro do que a gente já imaginava que ia acontecer. É, realmente. E com o arco fechado, realmente, do ciclo fechado da primeira cena se conectar direto com a última cena da série, né? Do final da série ali, né? Daqueles caras que foram atrás pra saber onde tava aquela expedição, onde estava o Agluka, que no caso é o Francis Crozer, e saber que o Francis Crozer estava, é impressão minha, ou ele estava ali do lado, né, escutando tudo? Ele tinha combinado o que ia ser falado com o nativo de lá que ele estava morando, e ele estava ali, ele tinha a opção de voltar, ele acabou optando por não. Optando por não e falar que não existe passagem, e é melhor não fazer mais nenhum tipo de expedição, né, porque por todo o trauma que ele viveu, né, cara, naquela região. Agora, fato histórico, a passagem, ela foi descoberta em 1906 por um norueguês chamado Roald Amundsen. O cara tava viajando num pequeno veleiro ali na costa do Pacífico do Alasca, e numa viagem de 3 anos ele conseguiu fazer essa passagem. Conseguiu achar essa passagem com um veleirinho, né? E 2 navios tipo Titanic não conseguiram. Triste, né? Muito triste. É que não tinha um urso, não tinha um urso atacando o veleirinho. É. Eu acho que deu essa sorte, né? De não trombar que nenhum... Ou talvez ele não comeu tanto chumbo, né? É, mas falam que, tipo, a região lá, tipo, ela é bem assim, sabe? Ela tem períodos em que não dá pra passar e tem períodos que dá, sabe? Então vai muito da sorte, vai muito da situação também, né, cara? Então é bem interessante isso. E saber que é um mistério ainda hoje, sabe? O que aconteceu? Como sumiram 130 pessoas, sabe? Essa região do Canadá é toda cheia de mistérios, né? Não sei se vai ter segunda temporada, não sei se vocês vão querer inventar alguma coisa, mas próximo assim, próximo entre aspas, né? É numa região próxima, aquele local onde teve essa expedição, tem uma região chamada Monatult, se eu não me engano, Nonatult, que, se eu não me engano, é a segunda maior região conhecida, né, do Canadá, que tipo inóspita, que não tem, praticamente não tem nada vivendo lá. E nessa região, em 1930, não sei se o Everton conhece, tem umas proximidades de um lago chamado Angie Takumi, se eu não me engano, teve aquele caso da comunidade Inuit que desapareceu. O Arthur já deve ter lido sobre isso. Conheço, mano. Conhece? Não. Não, então, nessa região teve toda uma comunidade Inuit que desapareceu do dia pra noite. Aí tem toda uma lenda, todo um mistério também. Tumbaque, né, cara? Vai saber. Eu tenho certeza que algum ouvinte do Nerd Patriarca sabe, vai mandar e-mail pra gente por causa disso. Tenho certeza. Espere, Valdo. Espere que a gente vai encontrar pessoas com teorias e com fatos históricos desconhecidos assim, que nem você citou agora, sem explicação. Mas você falou de segunda temporada, a ideia da AMC é que a série foi bem de audiência e tal, foi bem, muito bem de crítica, e a ideia deles é fazer uma antologia, então provavelmente eles podem trazer uma segunda temporada com um novo mistério, assim, da humanidade que não foi resolvido, entendeu? Olha, pode ser esse aí, hein? Pode ser esse aí, você já pode ter dado uma ideia, alguém da AMC pode estar escutando o Nerd Patriarca, alguém que fala português, obviamente, e a gente já sabe, se a segunda temporada for essa história aí, a gente já vai atrás desse problema, a gente vai, tá vendo? Querer, a gente vai querer receber. Alguma nós vamos pegar um barco e nós vamos desbravar o Canadá. Ou de Atlantis, né, também. Pode ser. Eu acho bem impossível, né, cara? Só que se for de Atlantis na Rússia, então vai ter ursos voadores, ninjas do gelo, robôs estranhos. Pode ser meio exótico. Vamos ver, né? O que aconteceu foi que em 2014 o governo canadense achou uma das embarcações. Eles não conseguem dar certeza se é o Erebus ou se é o Terror, mas eles têm certeza que é uma dessas duas embarcações. Eles acharam elas em boas condições, porque nativos da época, e relatos, né, que eles conseguiram por manuscritos, essas coisas, eles têm certeza, afirmaram ou disseram que uma das embarcações realmente naufragou. Então, uma dessas que eles acharam. Fora, se você procurar na internet o caso da expedição de John Franklin, você vai achar muita coisa me explicando, muitas fotos, muitas coisas encontradas. Você acha até os diários do cara, de outras expedições dele. Mas um mistério não resolvido e um mistério que gerou uma puta de uma série. Olha, eu acho que já vai entrar como uma das melhores séries de 2018, com certeza. The Terror, primeira temporada completa. A gente comentou aqui, espero que vocês tenham gostado. É isso, né, galera? Quer fazer um comentário final? Não coma chumbo. Não. É melhor não, Ivaldo. A medicina já conseguiu comprovar que isso não é muito agradável. Não vá pro Ártico também, sozinho e despreparado. Pode ser também uma alternativa que a gente pode passar no vídeo. É uma boa. Só vai pra conhecer, né? Deve ter algumas expedições legais, porque é um lugar bonito, né? Querendo ou não, né? Não quando você tá numa situação que nem os nossos personagens de Deterno sofreram. Só pra comentar, né? Eu não falei, mas no final do livro, assim, a série dá a entender, mas o Francis fica com a Silda. Com a Silva não deve ser, ela não é brasileira. Com a Silda. E também não é Silda, é Silna. Caramba! É que a Silda é prima da Silna. É que os nomes lá são muito parecidos, né? Você não tem muito conhecimento sobre... Silva, por exemplo, é um nome que brasileiro, da maioria das famílias brasileiras, mas que é dessa região, Silva. Você não sabia disso, sabia? Sanderson também é o nome de uma divindade witch do Pedregulho Congelado. Você não pode passar o podcast sem lembrar do nosso grande amigo, né? É o deus das focas. E a gente falou um pouquinho de The Terror, tem muita coisa mais na série, vale muito a pena você conferir se você não assistiu, mesmo tomando alguns spoilers que a gente deu aqui durante o podcast, mas vale a pena conferir. Se você assistiu The Terror, quer comentar com a gente, se você não assistiu, ficou com vontade de assistir, se você quer falar alguma teoria da conspiração de fatos históricos, ou se você sabe onde estão essas embarcações, manda e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com. Segue e se vocês tiverem teorias sobre o que pode acontecer na segunda temporada... Sim, que mistério que eles podem usar pra fazer uma segunda temporada, né? A AMC a gente vai mandar um e-mail pra AMC e eles vão responder, eu tenho certeza. Tenho certeza que os ouvintes têm boas ideias. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca, acesse o site www.nerdpatriarca.com.br, lá você acessa todo o nosso podcast, todo domingo tem cast novo, informações de filmes, séries, games, anime, mangá e outras coisinhas mais que a gente tá postando sempre lá, certo, galera? Certo, e por sinal, a gente comentou muito sobre semelhança com Lovecraft, nós temos um ótimo podcast sobre Lovecraft. A gente fez muito merchan nesse podcast, mas a gente tem um podcast que a Morgana participou com a gente, que é sobre H.P. Lovecraft, sobre os contos, sobre tudo que foi produzido do Lovecraft, é bem legal, acessa lá também, escuta que vale a pena você, pra você entender por que a gente falou que é muito Lovecraft essa série, tem muita coisa dele aqui, certo? Certo. É isso aí, falou, até a próxima. Alô.